Todos unidos chegou nossa vez. Um deputado pra ser nossa voz. Levante a sua bandeira, o Acre aposta num jovem capaz. No coração e em todo lugar, ele é o nome que o povo escolheu. É o Partido Progressista, caminhando junto com você e eu. Nicolau, um futuro melhor, Nicolau. Juventude e fé pra mudar. Esse ano pra estadual, eu voto em Nicolau. Vamos lá, é no 11-122. É no 11-122. É no 11-122 que nós vamos votar. Pra mudar esse ano pra estadual, eu voto em Nicolau. Vamos lá, é no 11-122. É no 11-122. É no 11-122 que nós vamos votar.